Eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arrumado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por ver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens.